Valentine's. Ich habe uns über das Gas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme vocês estejam a ouvir-nos. Bom dia! Eu estou a ouvi-lo da Rentela! Estou aqui com o meu gado. São 6:30 da manhã, descarreguei agora o podcast do meu iPhone. Ah, ok. Bem, tens um ouvido navegador. Sim, senhora! Eu estou de baixa porque levei uma amarrada dentro da minha vaca que eu não sei que eu estava mal disposta. Mas tu que tenho o meu iPhone sempre comigo. Fazeste a voz, cansa, credo. Oh, essa narrada foi forte. Bem, ao menos temos um ouvido madrugador. Será que temos algum que esteja assim ensinado, que nos esteja a ouvir de noite ou assim? Se calhar. Não. Deixa-me a minha faz favor. Pelos vistos, é provável. Acho que temos. Mas pronto, ouvintes. Cá estamos, eu, a Diana Pequeno e o Carlos Bonaparte. É mais um 3 em ponto num domingo ensolarado. É verdade, com calor que não se aguenta. Exatamente. Ah, isso foi ontem. Pois é, não sei, não é? Para os ouvintes, hoje é ontem, é amanhã para nós, portanto, eu não sei especificamente, sei que ontem, que é hoje para nós, está um calor que não se aguenta. Mas, portanto, eu não sei se hoje, amanhã, está bom, mas imagino que sim, não é? Supostamente. Se não estiver, a gente faz ali uma fogueirinha para aquecer o ambiente. Exatamente, estás a ver. Depois combinamos, combinamos, convidamos os ouvintes para brincar, comer umas bifanazinhas e um entrecostozinho assado na brasa. Mas isso vamos fazer para onde? Para o Alentejo, que é para depois estarmos à sombra do chaparro? Não, mas eles aí não precisam de fogueira, que eles aí até no inverno está quente. Sim, claro. Mas para fazer assim umas febrazitas e assim... Tenho uma ideia. Vamos convidar o pessoal todo aqui, daqui desta região, portanto... Vila Nova de Gaia, Ilho e arredores, que é de perto. Uhum. Vou-se brincar todos aqui para esta região aqui. Estão a ver aqui a morada que está a aparecer debaixo do vosso ecrã, do vosso iPhone. E vocês, vêm cá ter, vamos todos fazer aqui uma churrascada monumental para apoiar o Benfica. Yes. Que a gente tem que ganhar, se a gente não ganhar, ou empata ou perde, mas ganhar não ganha. Se não souberem da ilha, nem do Nova de Gaia, fazem assim um medem de um lado ao outro e contra o centro, pronto. Pegam no vosso GPC, não é? Pegam no vosso GPC, que é o Grupo Popular de... O Grupo Popular de quê? O Grupo Popular de... não sei. Grupo Popular da Segurança. Pode ser, mas não sei, eu ia dizer Grupo Popular de Comerciantes, mas era mesmo com C, mas não é... GPS, que é o Global System, como é que é essa coisa? Positionation Global System, eu já não sei se aquilo é PSG, se é GSP, se é PSG, sei lá. Faço a mínima ideia. O que interessa é que é... Pronto, para nós é GPS. Vocês metem assim, Vila Nova de Gaia em GPS. E se tudo correr bem, vão parar a Condeixa. Pronto. Também não deixa de ser um belo sítio. Se tudo correr mal, quando vocês já passaram a fronteira. é como aquela coisa do... 300 metros, vire à direita. Chega só a 250, a dar-se caras com o amigo sem saída. Pois, que é ótimo. E depois, se vir à esquerda, deve ser que é para arrumar o muro. Isto também não tem muito boas condições, deixem-me cá tentar. Pois, é daquelas coisas. Ah, pois não sei. É, acho que sim. Acho que sim. Pronto. E hoje temos publicidade, não é? É. A nossa lista hoje é de publicidade. Já agora, qual é assim, a publicidade mais antiga, ou a primeira publicidade que te lembres de teres ouvido? Foi aquela que abriu a nossa emissão, que é a do Valentine's. Ah. Mas o Valentine's foi à Bonaparte, que já passou aqui no nosso 3 em ponto, inclusive, mas hoje voltou a passar. Sim, o nosso Valentine's. Foi o. Assim, o primeiro grande. O anúncio que eu mais me recordo. Esse e o Ambrósio. É preciso tomar algo. Compreendo, senhora. Ferreiro Roger. É sempre o mesmo. Ou então aquela do. Já não sei. Era com os meus Cherry, que era. Estão ali os dois em casa, assim, olha, ficou aqui um. É para mim. E diz ela, não, é para mim. E então chega um homem. Desculpa, esqueci do meu casaco. Olha aqui o meu Cherry. Pronto, vai-se embora. Ah, esperto. Claro. Pronto, e então. São assim os anúncios que eu mais me lembro. Esses, depois os que mais, o do resto que eu me lembro é dos anúncios do estilo Canal 1, tananana. Ou então o separador da SIC. Um que eu me lembro era um de Natal dos 4 Nestlé com o lobo mau é no comboio com o coelhinho ao circo, ou uma coisa assim parecida. Não sei. Eu adorava ver essa coisa. Só por causa da história. Também me lembro do Capitão Iglo. Ah, sim. Lembro-me desse. Lembro-me de uma coisa muito curiosa também, por mais tarde quando eu ouvi isto. Sabes, em 91. Havia um anúncio do canal 1 da RTP que dizia: em 1992 vai nascer um novo canal. Eles sabiam que estavam a fazer publicidade à nova grelha de canais da RTP, que ia passar a TV2, o canal 2 da RTP, que ia passar a ser TV2, mas em 92 surgiu mesmo um novo canal, que foi assim. Foi ótimo. Portanto, eles sem querer estavam a alertar as pessoas porque ia surgir um novo concorrente. Não, mas eu lembro-me de várias publicidades. Há uma coisa que eu tenho em mente. Tu tens lembraste-te de coisas, se calhar que eu não me lembro, se calhar digo eu, coisas tipo o reclame do corneto, do Olá. Dos ovos Kinder, do papel higiênico Scottex. Ah, desse eu lembro-me. Os cãezinhos. Esse eu lembro, mas não me lembro da. Por exemplo, eu outro, esse do gelado, sei, porque a minha mãe cantava a música de vez em quando para nós, e ao mesmo tempo, mais tarde, deparei-me com o reclame. Encontrei no net o reclame. Pronto. Esse. Depois assim, o que eu me lembrava mais era. Não era tantos reclames, mas sim, me lembrava muito de reclames. Mas eu gostava muito. Sabes que é muito curioso, eu quando era pequeno, adorava ver a publicidade. E há uma coisa que eu lembro muito, é de uma coisa que nunca mais não cheguei a encontrar, que é, havia o reclame da Garnier, que tinha, havia o reclame da Garnier, que tinha, a música da Natalie Imbruglia, o Torm. Sim. E terminava com, List to be a woman. Mas eu não sei se não cheguei a ser sincera de alguma música dela, se isso era depois do próprio anúncio, não sei. Mas tinha o mesmo tom da música, tinha mesmo. É muito giro. Isso eu lembro-me. Foi para 97, 98, não sei, mas lembro perfeitamente disso. É, mas lembro-me. Lembro-me de várias coisas. Com respeito aos anúncios, é o que eu mais me lembro depois. Fosse o... Sabes que lembro-me muitas coisas. Sabes uma coisa que eu me lembro? Olha, não era publicidade, mas lembro-me... não sei, tu certamente te lembras, digo eu, de quantos canais não estavam 24 abertos 24 horas por dia. Por exemplo, o canal 1 da RTP, não sei a que horas é que abriu, nem que fechava. Acho que fechava à 1 da manhã e abria, acho que era às 9, ou que às 8. Mas o canal 2 da RTP, à semana, só abria à tarde. Uhum. Então, de vez em quando, estávamos nós lá na... eu estava lá a ver, ou seja, o canal 2, RTP 2, né, que tinha música. Ou então, por exemplo, a SIC tinha música clássica e depois tinha a bandeira, o símbolo da SIC, no meio, e tinha... E depois a TVI dava a Rádio Renascença. Pronto. Pois, porque no início da TVI... Passava muito as missas, era muito... E de vez em quando ainda passa. Não, mas tempo... ainda passa a missa. Agora aquilo de católico não tem nada, é certo. Mas só domingo eles mantêm a tradição de passar. É, sim. Por acaso reparei nisso. Que a coisa que eles não mudaram foi a missa, acho que é às 11 da manhã, não é? É, domingo. Pois, e eles aí, vá lá, mantiveram a tradição. Depois, não, mas por acaso não lembro-me. E lembro-me de um programa na RTP1 que era ao Viva Amanhã, com o Manuel Luís de Goixa, que as pessoas dizem Goixa, não sei porquê. E então, sabes quem é que era o público? Era uma gravação, como eles não tinham lá pessoas no estúdio, punham lá as palminhas quando entrava a música, punham lá o som das palmas, as pessoas a bater palmas. Até que dá, para as pessoas começaram a reparar que nunca se viu ninguém lá no estúdio. Depois lá surgiu o Praça da Alegria, que aí sim já tinha pessoas no estúdio, não sei o quê. É, uma coisa assim. Pronto, isto é para falar de publicidade, não tem nada a ver com os programas da RTP, mas... Eu lembro-me dessas coisas. E pronto. Então, e que músicas é que temos para a edição de hoje? As primeiras... Três. As primeiras três? Ok. Então, sim. Vamos iniciar com a Maia Vidal, com Follow Me. Por acaso até podem. Uhum. Seguirem-nos. Sim, exatamente. Podem seguir-nos, é verdade. Esta música é o anúncio da fragrância de KNI, Be Delicious, de 2013. Uhum. É extraída do álbum God Is My Bike, de 2012. Uhum. Esta é... cantora, é uma compositora, escritora, uma artista plástica, por assim dizer, americana também e entre outras coisas, que começou a estudar violino. Ela começou a sua primeira banda, ainda era, ainda estava no... na escola secundária. Era pequena. É, estava na escola secundária. Era um grupo de... Era uma gaiada. Era um grupo punk. Uhum. E depois... a banda chamava-se Kiev. Ah. Mas depois... E depois os russos. Não fechava muito a falar. Mudou o nome para Kiev em russo. Exatamente. Porque os russos não gostaram da... Brincadeira. Não, por acaso não, foi para evitar conflitos com uma banda californiana que tinha o mesmo nome. Ah, eles não foram pôr o russo naquela do... Pronto, olha, assim agradamos a gregos e italianos, quer dizer, a russos e ucranianos. Tocaram em dois, o Arpad Tour, dois eventos, o Arpad Tour. E fizeram uma breve turnê com os Bad Religion, Anti-Flag. Uau. E Google Bordello. E não tenho mais nada a dizer sobre. Bad Religion e Anti-Flag, muito bom, sim senhor. Sim senhor. Não é para todos. Estou com os Bad Religion, muito menos. Que eles ainda são mais conhecidos que os Anti-Flag, sim senhor. Ah, bem. A segunda. O outro grupo não faz nenhuma ideia. Sim. São os Evil Nation com Zero. Ok, esquece. Não consigo perceber qual é que é. A música é Sail. Sim, Sail, mas não consigo perceber qual é que era a melodia. Ah, ok. Pode ser que o anúncio lá chegue. Bicho. O anúncio é da PT4G de 2012, extraída do álbum Megalithic Symphony, editado em 2011. Este é o álbum de estreia desta banda indie pop norte-americana, formada e liderada pelo Aaron Bruno, ex-líder das bandas Hometown Hero, Under the Influences of Giants e Insurgents. Foi escrita e produzida em Venice, Califórnia, pelo próprio membro do grupo, Aaron Bruno, com Kenny Carkit, que fez o... portanto, este Carkit fez o... A engenharia do áudio. Porque isto é aqui assim, uma coisa meio estranha no início. Ok. Pronto. Destes também está. E a terceira? A terceira é dos Fun com Janelle Monáe. We are young. Do anúncio novo Chevrolet Avent 2012. Avel, digo. Não, Avel, sim. 2012. A estreia do álbum Some Nights, editado em 2012. É o segundo álbum do estúdio. Este grupo americano, também de indie pop e alternativo, surgiu na cidade de Nova York em 2008 e foi criado pelo Night Russ, originalmente da banda Format. Com a dissolução da sua banda, ele deixou o seu estado natal, que era o Arizona, para desenvolver a sua carreira artística em Nova York, onde, ao recrutar Andrew Dost, o teclista da banda, a Natal, e Jack Antonoff, que era o guitarrista da banda Steel Train, formou os Fun. Já Janelle é uma cantora, compositora e bailarina norte-americana. Isto é que eu não sabia que ela era bailarina. E pronto. Pois, por acaso também nunca havia bailar, não? Não. Cantar sim, agora. Bailar não. Bailar nunca a tinha visto. Por acaso não. Mas cantar até canta bem. Está bem, vamos à música? Vamos lá. Daqui a pouco temos a Influência 3 em ponto. Hoje não temos aqui o genérico à minha disposição, por uma questão técnica. Mas vamos ter aqui a nossa Influência 3 em ponto, que vai trazer duas informações sucintas. É um facto, mas são informações... Vamos aqui economizar tempo. Mas eu vou então, porque segunda-feira vamos ter aqui uma emissão especial de abertura da sexta, e então não vou falar muito sobre isso para já, mas vou falar também sobre isso e sobre outra novidade que vamos ter aqui hoje às 20h40. Para já, então vamos à música. Já e até já. Até já. And then back to my house. Watch your step. I'm number one B. Come on in. I'm sorry for the mess. I saw you standing there, and I asked you for a light. I slightly touched my hair. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I'll forget. We both know they're mostly lies. The dialogue starts to light. The smokes are burning down. We do a little calculation and suggest we get another round. But as the music swells, you take your chance to bend it close as if you will. But then you say, hey, magic words, do you want to get out of here? And I say, follow me, why don't you follow me down the street and then back to my. Robert thinks she's being biased. Well, that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself. Cause every boy she's ever known is just a peach and a sweet ass boy. So how could you hope to say no when you see him walking by? And she says, follow me, you follow me down the street and then back to my house. Watch your step, I'm number one B. Come on in, I'm sorry for my. Sorry for the mess. ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. E estamos de volta, ouvintes, depois destas três músicas. Ora bem, ouvintes, vamos então ao nosso Informação 3 em ponto. Como já disse, aqui não há genérico hoje por uma questão técnica, mas vamos lá então às informações que tenho para vos dar. A primeira delas, porque vai acontecer em primeiro lugar, a estreia da Irene Leite. Ela é a nova locutora da Antena Web, neste caso do canal Antena Best, e a partir de hoje e todos os domingos, às 20h40, a Irene vai trazer até aos nossos ouvintes o programa Retrovoltagens. O programa Retrovoltagens vai trazer, sobretudo, rock e new wave, mais das décadas de 50, 60 e 70. Não será exclusivamente isso, mas essencialmente. O programa poderá ter algumas voltagens, por assim dizer, do ano 2014, por exemplo, ou seja, nos encontramos atualmente. A Irene vai então estrear-se amanhã, o seu programa, aliás, hoje, o seu programa terá cerca de 15 minutos, andará por aí, mais para os 15 minutos, e então acontecerá todos os domingos. Hoje é o primeiro domingo do Retrovoltagens, a partir das 20h40, depois do Parada Rock, do Parada Dance, na Antena Best. Entretanto, esta, à meia-noite desta segunda-feira, abre o canal Sexta, um canal que tem um conceito diferente. Estamos então no dia 1 de setembro, o canal, estamos, vamos estar, não é? O canal abre e vai trazer até os nossos ouvintes, para já, poucas horas de programação, serão apenas 4, sensivelmente. De todas formas, o canal pretende dar aos nossos ouvintes boa disposição, pretende, enfim, animá-lo, mantê-lo animado, ter sempre aquele espírito de sexta-feira, e para isso basta que esteja na nossa companhia, neste que é o sexto canal do grupo, o quarto com programação nova e, portanto, com programação também em podcast. O ouvinte pode, então, a partir desta segunda-feira, de amanhã, aceder a sexta.radiointernoweb.info e poderá, então, participar neste nosso programa. Não vai haver, esta segunda-feira, o programa Segunda Via. Tudo porque vamos ter, às 3 da tarde, da sexta, no canal 1 e também na sexta, para essa programação em simultâneo, onde vamos então ter, nesse horário, uma lógica do que é a sexta, a programação, vamos passar aqui em base a programação e também em revista, e também algumas músicas que, enfim, representam o espírito da sexta. Algum flash dance, enfim. Será uma emissão com cerca de 40 minutos ou uma hora, em que vamos ter então todas as informações sobre a sexta. Isto vai acontecer nesta segunda-feira, por volta das 15 horas. Recordo, aqui no canal 1 e no canal A Sexta. Isto já depois, claro, do canal, enfim, o canal vai, ele não vai abrir para a meia-noite da meia-noite, enfim, a partir da meia-noite o canal passa a existir, mas vai abrir, sim, às 3 da tarde, e depois a sua programação normal segue às 16 horas com o programa, agora fugiu-me aqui o nome, não é o Dance Forever, que já não é, agora fugiu-me aqui o nome do programa das 16 horas, mas dizia eu que, sim, depois inicia então às 16 horas. Digo-lhe só isto, a sexta tem, neste momento, 4 horas diárias de programação de segunda à sexta. De meia-noite às 2, das 4 às 6, mas a seu tempo irá ter, ou pelo menos assim esperamos, para isso tudo faremos, terá mais programação ao correr do tempo. Aliás, exatamente como aconteceu com todos os canais, não é? Que foram abrindo, não tinham grande coisa, foram passando depois a ter mais programação. E aí, ouvintes, sim, eu me parecia que estava aqui a dar aqui uma informação errada de certa parte, porque não há programação às 4 da tarde à segunda-feira, ia haver um programa chamado Dance Forever, mas não vai haver. O programa acabou por ser suspenso, já depois de ter aqui sido incluído na nossa grade de programas. Eu, aliás, até faço referência a ele, porque se os ouvintes forem ao site da Sexta, como também está aqui internamente, se forem ao site da Sexta, vão ver ainda o programa do DJ Adoniran na nossa grade de programas, mas entretanto esse programa foi cancelado. Portanto, será às 3 a nossa emissão especial e depois retomará às 6, ou às 5 neste caso, com o programa Só na Boa, aqui na, ou neste caso, na sexta. Depois sim, 4 horas diárias de terça à sexta, e aos fins de semana temos muita programação para os nossos ouvintes e eu tenho a certeza de que vão gostar. E é esta a informação de exemplo, ou seja, estas informações que tinha aqui para os nossos ouvintes, informações relevantes e que dizem respeito à programação dos nossos canais. E agora, com a Adriana Pequeno, seguimos com as 3 músicas restantes que faltam. Exatamente. Vamos então às últimas Três músicas. Pois, já tinhas dito isso. Ok, vamos lá então. O Fabrício Campanelli com Dorothea Mel, com Lovely on My Hand. Este é do anúncio da Calcedónia, 25 anos juntos, de 2012. Extraída do single Lovely on My Hand. E não tenho mais nada. Pronto, é bom. Sou o Fabrício. Mãe? Eu nunca tinha ouvido falar. Pois nem eu. Não conhecia. Tenho aqui umas ideias, depois não tenho que falar sobre isto. Mas vamos lá à... À próxima. É Kika, próxima. Com Can't Be Loved Tonight. Publicidade da EDP. Esta, a Kika, que é uma jovem cantora portuguesa, acho que penso só tem 16 anos. Agora tem 17. Pronto, ok, já tem mais um aninho. Não deixa de ser jovem. Sim. E até menor de idade, até. Exato. Ela ficou conhecida pela sua voz poderosa, tendo em conta a sua jovem idade, e através da sua música Guess It's Alright, ela lançou o seu primeiro álbum em março de 2013 com o nome Alive, do qual esta música faz parte. Uhum. E por último vamos ter os Imagine Dragons com On Top of the World. Pois é, onde nós publicidade da Botafone. É, publicidade, nós estamos aqui no topo do mundo. Publicidade e não só, que ligas para a Botafone, quem tem a Botafone, que liga para o serviço, não é? Para o 2912. Depois eles cantam uns versinhos, cantam duas quadras ou duas partes da música. Eles cortam. Ainda não sei se eu atender a sua chamada, por favor. Mas corta-se no mesmo sítio, por isso é que eu sei. Este, como corta-se, já disseste, é um anúncio da Vodafone Red. E todas as coisas boas, de 2013. A extraída do álbum Night Visions, editado em 2012. E não pus mais informações, porque pronto, este grupo e esta música são muito conhecidos. Sim, eu acho que o Night Vision, não sei se tu sabes, mas eu acho que o Night Visions é o primeiro álbum deles, não é? Acho que é. Acho que é o primeiro. Pronto. Os Dragões Imaginários. Oh. Imaginários, porque isto, dragões é psicológico. Águias existem, leões também, mas dragões isso é psicológico. Portanto, se há algum dragão por aí, eu aconselho realmente a consultar... Não sei, um psiquiatra, um exorcista, se calhar um exorcista melhor. Andam a ver coisas. Há deles que se consideram. Há muitos milhares que consideram-se dragões, não é? Olha, aí na tua cidade vizinha, há até aí um campo de futebol, não é? Que até chamam. Pois é, o Estádio do Dragão, não é? Portanto, tem que ter cuidado. Portanto, o estádio já está feito, o nome já está dado, agora para ser dragão só falta o fogo. Tem cuidado, és vizinho aí do dragão. Pois, ai, só falta o fogo, quer dizer, já viste, nós até somos melhores nisso, temos uma mascote viva. Momento. E eles não têm ali nenhum. Só se fosse um dragão de Comoro, mas isso é tão pequenino, pá. Ainda bem. Não, também há o dragão marinho. Ah, pronto. Mas assim... Até era uma coisa bem, a água que aquilo meteu no ano passado, realmente, marinho até era mais adequada. Exato. mas também te digo uma coisa. Ainda bem que nós somos, dos três grandes, o único que tem no estádio uma mascote viva. Porque se nós estivéssemos ali pertinho um leão à nossa beira, eu confesso que teria algum medo da nossa águia, não é? Mas eles... por isso, porque afinal o leão não apanhava a águia se ela se mantivesse a voar. Sim, também é verdade. Também é verdade. Quanto muito podia dar com a juba no segundo lugar, mas não passava disso. Ai, ai. Enquanto a águia sobrevoava esplendorosa pelo primeiro lugar. Parece. Bem, no ano passado foi assim. Vamos lá ver, não é? Agora como é que vai ser? Significa Sporting. Exato. Agora que Jesus cortou o cabelo, pode ser. Ai, Jesus, enfim. Vamos lá ver se isto vai ser um... Ai, Jesus. Ou vai ser um gajo, Jesus. Agora é que vai lá ver, né? Vamos, vamos lá. Já agora, sinceramente, acreditas numa vitória do Benfica ou não? Contra o Sporting? Sim. Claro. Eu tenho que ser sincero, não consigo acreditar muito. Espero que sim, estou a torcer para que sim, mas não consigo acreditar muito. Estou no empate, não acredito que o Benfica vença o Sporting. Não temos 11 jogadores em campo, temos 10 ou 9, portanto estamos em desvantagem numérica desde o princípio, portanto não sei... Eu sei que a bala é mandurinha, que se chama Talisca ou não sei o que, mas aquilo que eu tenho. E há mais um outro também na bala ainda a passear, a tentar perceber. Isto é o quê? Campo de futebol. Deixa cá, o que é que se faz aqui? Ah! Joga-se a bola. Epa, mas como é que isso se faz? Eu não sei. Andar para ali um ou outro que ainda está ali a tentar perceber como é que vai ali parar. Mas pronto, vá. Eu acho que agora os sportinguistas estão muito naquela de... Ah, temos o Nani. Ih, que fixe. E vão para subcarregar, tipo, o Nani é o Sporting. Mas ninguém existe. Eu estou a imaginar, tipo, ele cá atrás a descansar um bocado depois de, sei lá, de uma hora de jogo. E está lá o Monteiro, lá, como é que se chama lá o rapazito lá à frente. Oh, Nani, anda aqui! Pois claro, não é? O rapaz já vai a meio do campo... E já a bola foi, saiu para fora há muito tempo. E há cantos, não é? Para fora, se calhar o Arturo que meteu uma gafa e ela até entrou, mas em princípio. Pois. Também é isso, nós temos 9 ou 10 jogadores, se calhar até 8,5 ou 9,5, porque o Arturo, vá. Ele é bom, mas quando é mau, é muito mau. Quando ele quer ajudar, ele até ajuda. Pois, mas mesmo que não queira prejudicar, prejudica. Ou seja, para ajudar é preciso querer, para prejudicar, pá, basta, olha, não sei, é... Bem, uma coisa é certa, não é? Ele para todos os efeitos está lá, faz alguma coisa, também é bom, não é? Também tem o seu... Ele não é só coisas más, também é verdade. Olha, no último jogo, não foi o último jogo, qual é que foi? Acho que foi contra o Rio Ave, não foi? Que ele até fez um bom jogo. Ah, pois foi quando defendeu os penaltis. Foi quando defendeu os penaltis, que ela até teve bem. E pronto, ficamos por aqui, não é? É, ficamos por aqui. E pronto, agradecemos a audiência e a vossa participação na nossa página. Era isso que eu ia dizer. E a vossa massiva participação. Eu fui ver o nosso e-mail e tínhamos zero e-mails. Pois foi. Não interessa, a vossa massiva participação foram zero porque eles comeram tantos e ainda nenhum entrou. E ainda estão a conversar quem é que vai entrar primeiro, não sei o quê. Mas depois eles já vão entrar. Portanto, são muitos e-mails e pronto. Não, mas agora a sério. Obrigado pela vossa presença, pela vossa audiência. Porque há números que se veem no nosso site e esses números não enganam. E isso é bom. É bom saber que pelo menos os nossos ouvintes continuam a manter-se no nosso site, vão ouvindo os nossos programas, isso é gratificante. E pronto, é isso. É, é isso. E nós, os dois, voltamos para a semana. Se não partimos mais umas cadeirinhas, é verdade, Carlos, tens que mandar arranjar essas cadeiras que estão aí no canto. Essas cadeiras e mesas que nós partimos na última briga. Isto é uma delas. Não sei se aí se ouviu convenientemente. Eu estou a fazer tudo para não ter aqui um acidente de estúdio e ficar sem microfone. Mas sim. Pronto. Isto é o resultado da nossa última batalha campal. Portanto, é vida, ouvintes. É vida. É isso. Já agora deixa-me só dizer que uma coisa aos nossos ouvintes. Não percam na próxima sexta-feira, às 16 horas, na sexta. Que diz sexta-feira? Na sexta. Sexta-feira, às 16 horas, não percam. O quê? Diz lá. Sabes o que é que os ouvintes não podem perder de sexta-feira às 4 da tarde? Sexta. Na sexta? Sexta-feira, às 4 da tarde. Não faz ideia. Não. Nem sabes os olhos programas que apresentas. Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Que gato. Comigo, Carlos Bonaparte e Adriana Pequeno, diretamente do pronto. Espaço interestelar. Portanto, pessoal, e vamos lá. Sexta-feira, às... que horas? Às 4, exatamente. Às 4 da tarde. É que ainda estou aqui a raciocinar todas estas coisas, porque isto é... Isto é muita coisa, isto é muita fruta. Portanto, temos aqui... Eu é das 2 às 4 no canal 1, das 4 às 5 na sexta, das 5 às 6 na best, das 6 às 6 e meia no canal 1, das 6 e meia às 7 em lado nenhum, e por aí adiante. Pronto, é isso. Rapaz, isto é ainda tudo novo para mim, ao menos a caixa de Pandora. É, eu sei. Portanto, mas tu tens que... Tu pelo menos estás sempre no mesmo lugar. É o canal 1, e pronto, agora à sexta, não é? Mas de resto estás sempre no canal 1. Eu era no canal 1 e na Antena Veste. E agora na sexta também. Eu também tenho ali um programinha ali no canal 2, que é o Meia Clássica. Mas tendo isso, não tenho ali nenhum programa. E o Platica e Café com a Adriana Pequeno. O Adriana Flora. Ai, estragos outra vez o nome, mal. A Adriana também está no canal 1, tem um programa. Tem dois programas no canal 1. Um no canal 2 e um na Antena Best. Tenho que lhe arranjar um na sexta. Na nossa próxima reunião de direção, que será algures no dia 31 de fevereiro, talvez, ou 35 de março, não sei. Mas temos que impor aí um novo programa, não é? Porque isto, nós funcionamos assim. Cada um tem a sua Kalashnikov. E quando um quer convidar outro a fazer um programa, é apontar a arma e diz, então, fazes ou disparo? E daí surge o novo programa. É assim que as coisas aqui funcionam. Pronto. É isso. É, não é? Confirmas, não confirmas? Confirmo. Pronto, sim senhor. Assim é que... Os ouvintes não viram, mas eu apontei-lhe uma G3. Porque senão... Isto, para confirmar coisas, basta uma G3. Para ser um programa, tem que ser uma Kalashnikov. E quando é daquelas decisões mais importantes, aquilo que a gente recorre é uma carabina automática para votação. Portanto, quem estiver em desacordo... Pronto. Ele é perigoso. Eu confirmo. Ai, ai. Mas pronto, ouvintes, voltamos para a semana. Sim. Um forte abraço para todos e até para a semana, então. Até para a semana. Tchau. Tchau. Here is calm time. Through the windows of my mind, I catch the breeze again, try to find the blame, try to live the game, but then I get a cool stop to think about a cool. 1. Waiting on this for a while now. Paying my dues to the dirt. in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, eh? Step for man, one giant seat for man.